com chinelo de dedo, com todo respeito, caboclo, sarará. Positivo e vibration, maloqueiro do beco, codinome, saravá. O estilo é Robin Hood, bem vilão, falange da guerrilha, line from. Cansado do termo, pra nós tá bom, tá bom. Eu quero justo, tá entendido? Vai. Quem procura acha a fonte da canção, com pé no chão e te quebra capita inspiração. Preservo a redenção, no erro busco o acerto. Reservo o perdão, pois flagro uso dos termos. Da 3 até SA, da ponte pra cá, minha essência é viva. Barulho Brasil, minha águia salva vidas. Mestre de artes marciais de quebrada oficinas. Gira engrenagem nas rimas, meus manos trombo na sina. E sei quem pode fala é nós. Distância da ganância que com tretas planetas destrói. Naipe Bruce Leroy, 8mm, 16 barras. Orquestrado tipo fanfarra. Navi destrava espaço, cabelo na maresia. Bigode é corda de aço, até estourou energia. Elétrica, estrondo experimental, eureka. E você te ouvir, vai ficar careca. Com chinelo de dedo, com todo respeito, caboclo, sarará. Positivo e vibration, maloqueiro do beco, codinome, saravá. O estilo é Robin Hood, bem vilão, falange da guerrilha, line from. Cansado do termo, pra nós tá bom. Eu quero justo, tá entendido? Eu sou um daqueles, bola de gude na valeta, canela cinza, sola preta, sarjeta e um sonho voar. Lembro de um dia que na covardia o inimigo com palavras quis e quis me derrubar e detonar meu sonho, dizendo que pra nós não há, que o vento sopra ao contrário e a capucheta não sobe e que minha fé não move. Mal sabe ele que somos herdeiros da virtude de Jó. Santos Dumont e seu 14 bis, bis, venceu rasante aos 6 metros de um solo de Paris. Inspiração que me fez reagir, acreditar que o princípio é jamais sucumbir. Se há um caminho eu irei percorrer, vou sem temer coisas que possam acontecer. No firmamento com o dia, vim destemido pra vencer, saravá. Com chinelo de dedo, com todo respeito, caboclo, sarará. Positivo e vibration, maloqueiro do beco, codinome, saravá. Estilo é Robin Hood, bem vilão, falange da guerrilha, line from. Cansado do termo, pra nós tá bom. Eu quero justo.